sei, Deus sabe o quanto você tem chorado. Só você e Deus sabe o quanto tem sido humilhado. Quem te ver assim cantando não conhece o tamanho da sua dor. É que o seu alimento é a glória do Senhor. Só você e Deus sabe o quanto tem sido difícil enxugar os rios de lágrimas atrás de um sorriso. Há momento que a voz embarga, falta forças pra continuar. É nesse momento que o anjo põe a lenha no altar. Deus te conhece por dentro e por fora, te faz um carinho quando você chora, te pega no colo quando você cansa, prepara a mesa quando a fome chega, te mostra em sonhos a cidade santa, a rua de ouro que você vai andar. Você chora, mas não para de cantar. Deus te escolheu, desempenha o teu papel. Tua honra está no céu. Mostre ao mundo o teu Deus. Deus te escolheu, desempenha o teu papel. Mostre ao mundo o teu Deus. Deus te conhece por dentro e por fora, te faz um carinho quando você chora, te pega no colo quando você cansa, prepara a mesa quando a fome chega, te mostra em sonhos a cidade santa, a rua de ouro que você vai andar. Você chora, mas não para de cantar. Deus te escolheu, desempenha o teu papel. Está no céu, mostre ao mundo o teu Deus. Deus te escolheu, desempenha o teu papel. Tua honra está no céu, mostre ao mundo o teu Deus. Tua honra está no céu, mostre ao mundo o teu Deus.